Amigo, vamos conversar. Entenda, se acaso eu chorar, tenho motivo e vou te contar. Eu vi ir embora quem jurava me amar. Ela sabia que eu sempre fui apaixonado. Mesmo assim não me deu atenção. Foi embora e me deixou arrasado. Amigo, só quem passou por isso é que sabe o quanto é ruim. Solidão bate forte, até parece que não tem fim. Amigo, nessa hora que a gente precisa de uma mão amiga. É nessa hora que a gente sente o amargo da vida. Passou, por isso é que sabe o quanto é ruim. Solidão bate forte, até parece que não tem fim. Amigo, é nessa hora que a gente precisa de uma mão amiga. É nessa hora que a gente sente o amargo da vida. É nessa hora que a gente sente o amargo da vida.